Livre decolagem, vento 170 graus, 109. Livre decolagem, gol, 1856. Decola os 37, controle 19, decimal 35. Pela controle 19, 35, 56. Recife, já estamos cruzando 170 para o 710, proa de Aban. Mas 6708, senhor, identificação autorizada nível 060, chegada Aban. Autorizado 060 na chegada Aban, 6708, acidente da TAM. Chegou no 602. Informa que está recebendo rádio pirata e teria outra sentença alternativa. Rádio pirata? No 602, controle. Controle, Abjet 6708, confirma a informação do companheiro aí, tá entrando rádio pirata, sua transmissão tá muito difícil de entender, se não tem nenhuma frequência alternada aqui no setor. Chame o controle, o Abjet 6708 e o Gol no 602, na frequência 1198. 198. No 602, controle. Tô no 602, controle. Salvador no 602. Salvador no 602, me escuta? No 602, chame controle 198. Não, fizemos chamar 198, mas agora tá normal com 1935. Gente, agora vamos operar com a 198 no 602. Vai prosseguir pro LS1 Glide? Vai, vai prosseguir pro LS1 Glide. Desço até 2.000 pés no 602, reposto localizador. 2.000 pés, o senhor quer que eu passe para 198? 198. O ajuste Salvador no 0 no 3. Obrigado. Gol 1856, contato radar, passando nível 080, na saída Fuca, subo nível 410. 1856, centro Recife, agora solicita restrição, nível 350. Me chamou o solo? 6720, da web, pushback, acionamento no 4. 4, web 6720, está autorizado, chame táxi. Chama, obrigado. Nível 060 na Mari, vamos transferir 19. 3, 2, 3. Está autorizado da presença. Número 2 na aproximação, será necessário prosseguir na chegada. Quem solicitou, confirme. Copiando a solicitação, pode ser autorizado. Gol no 856, agora com o Centro Recife, 126852545. Nova meu papá, boa noite, prossiga para o controle. Gente, não recebo informação do Alfa nem Charlie, Nova meu papá, verifique o transponder, a chegada é a Mari. Chegada Mari, acione 0205 no transponder, o ISC 9 meu papá. Reporte para a descida. Esse web 6720, táxi via Índia, Alfa e Charlie, fonte espera 183, ajuste ano 013, tem uma boa noite. Índia Alfa Charlie, no ponto 183 à torre, obrigado, bom final de semana, 6720. Boa noite. Paulo Salvador, boa noite, eu vou no 764, informação Tango, posição meia dúzia. Vou no 764, tem meu nível de voo para Brasília. O nível 380, senhor. 380, aguarde autorização, golho fita, saída. Golho fita, aguarde, eu vou no 764, obrigado. Agora sim, estou recebendo informação do Alfa e do Charlie. Autorizado LS, tem o Glide, web 6708, reposta estabilizada, sendo 2.000 pés. Tan 3894, desce ao nível 050. Tan 3897, boa noite, prossiga. Sim, senhora, estimado de Calço Fora, aos 20. Se possível, coordenar uma saída mais cedo, o nível de voo 380, sente da informação November. Confirmando a informação de Juliette. Informação Tango TAN 3897. TAN 3897 informa que temos que aguardar a chegada do plano, ok? Seu plano está previsto aos 20, provavelmente deve chegar aos 50. Assim que chegar, eu coordenarei o seu plano TAN 3897. Só confirmando o nível, seria o 380. Afirmativo, agradece, hein? TAN 3897. Cada 90 metros, vento 1,80 graus, 79. Sente e pouso gol. 602. O plano já te informa que a entrada é para Charlie, ok? Charlie, cabeceira deslocada. Afirmativo, tá ciente. É o pedestal. Para o controle, confirme. Golf Oscar, informa o nível que prossegue pelo B. O 6720 autorizado a ingressar à direita, alinhar e manter. Alinha e mantém na Charlie, 6720. Copiado isso, que Golf Oscar. Acione 0137 no transponder. Golf Oscar, reposta ingresso na terminal. Agora com a torre 1 8 3 8 9 4, autorizado 2510 na produção Serra Vitor 366, responsabilizado na final Renave, está autorizado, livre da restrição. Fala Salvador, boa noite, 8002. Tem informação Tango? Sleb, livre decolagem, avião turno 80 graus, 896720. Tá livre decolagem, 6720 da Torre de Salvador, Webjet 6708, passou Simbra, baixado e checado. Gente, continua, aproximação, aguardando autorização de pouso. Prosseguindo e aguardando, 6708. Confia, agora 764. Bono 764, está autorizado para Brasília, nível voo 380, via Up Zulu 17. Decola da pista 10, com curva direita após decolagem na saída Gole. Transição Wolfito, transponder 5451, via frequência do controle 119.80. Autorizado. Brasília, nível 380, via Presulu 17. Decola pista 10, primeira curva direita, saída Gole, transição Ofito. Aciona 5451, controle 119.80, Gono 764. Correto, Gono 764, ajuste 10013, chame pronto, pushback acionamento. Fumará pushback acionamento, Gono 764. Cabeceira deslocada a 90 metros. Ciente, prosseguindo, livre pouso, obrigado. O 6720 decolou os 49, a frequência do controle é 119.8, ok? 119.8, chama agora. 19.8, obrigado, 6720. Web 6720, contato radar, saída da Elso, bom nível 340. Sete zero oito, solo 51, direito, 129 solo. Direito, 129, 6708. Pareto, direto da EL, estimativo. Solo Salvador, muito boa noite, Web 6708, de Cruz Escuta. Web 6708, boa noite, táxi Alfa, após Juliette, gate 04. Alfa e Juliette pro 04. Copia 8002. Está 8002, está autorizado para o Galeão, número voo 380 via UP Zulu no 4 até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pistão no 0 com curva à direita após decolagem na saída da EL, transição Blaze, transponder 5452 e a frequência do controle 119.80. Autorizado 380 para o Galeão, Upper Zulu 14 até Toquinha, Upper Alpha 317 após, decola da 10, curva direita da El Bless, adiciona 5452, 198 ao controle, então 8002. Correto, está 8002, ajuste ao no 013, semi-pronto, pushback acionamento no 11. Chamar o pushback acionamento, então 8002. Está 3897, pronto, cópia. Afirmativo aqui na 3897. 3897, está autorizado para Guarulhos, número voo 380 via Upper Whisky 50, decola da pistão no 0 com curva à direita após a decolagem na saída da EL, transição Diné, transponder 5457 e a frequência do controle 119.80. Sente autorizado 380, Upper Whisky 50 da EL Diné, decola da 10 com curva à direita, transponder 5457, 198 ao controle da 3897. Correto, então 3897, o ajuste é no 0, no 3, me pronto no 02. Entendi, grato pela coordenação. Salvador, gol 1601, 400, Galeão. Gente, gol 1601, boa noite. Agora autorização 400 para o Galeão. Mais 401. Vantagem 3560, desce para o 050, chegada à mão, ajuste em Salvador no 013. Copiado 3560, somente mantém a chegada à mão, aguardando para o RNAV. Tem interferência de rádio pirata na sua frequência, ok, Torre? Próxima aqui é o Serra Vitor 372. Ok, ciente, obrigado. Objeto 6740, chame Recife, 128.8, alterna 133.25. Sete, quatro, oito, Recife agora, corrigindo, 6720 Recife, 128.8, alterna 133.25. O Web 6708 confirma isso, ingressou errado 04? Mas eu estou prosseguindo para o 04. Luiz, que 9 vai lá para interceptar o localizador, curva à direita para o 050, desça para 2000 pés, ajuste no 013, reporte localizador. Centro, direita para 50, desça 2000, ajuste 1013, papá. O ajuste no 013, 1013. 13, vou passar. Whisky Golf Oscar, controle, prossiga. Whisky Golf Oscar, acione identificação. 601, nosso Palmeiras. Prossiga, 01. Número 601, está autorizado Galeão, número 400, via Pesulono 4, até a posição Toquinha, após operar Alfa 317. Decolada Pistono 0, com curva à direita, após decolagem na saída da EL, transição Blaze, transponder 5455, frequência do controle 119, decimal 80. Solo de Pistão 3894. É o 400, conforme superior Zuluno 4 até Toquim, após o Peralfa 317. Dael Leda Bless. Libera 119.8 com controle. É o 5455, é o código, gol no 601. Correto, gol no 601, ajuste ao 013, me pronto, feedback seu nome. Bola para 3894. Posição meia dúzia para pushback acionamento. Tá 3894, boa noite, táxi via Alfa, porte antes da Juliette. Sim, te chamaram antes da Juliette, tá 3894. Tem aeronave, chamou pronto para o pushback? É, o Gono 764, posição dúzia, meia dúzia, está pronto para pushback acionamento. Gente, Gono 764, autorizado pushback acionamento no meia dúzia, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, chamaram para o táxi, Gono 764. Tá 3560, desça para 2500, autorizado Serra Vitor 368 para início da RNAV, reduza para 2100 nós. Eu ativo 368. Está 3894, ingresso Juliette, gate 05. Juliette, gate 05, 3894. 10, 13, ajuste. Primeiros 90, 90. Está autorizado o feedback acionamento no gate 11, chame táxi. Autorizado, vai chamar o táxi, 0002. confirma a aeronave que modulou para o controle? Ele atingiu 2 mil pés, está interceptando o curso do localizador, por isso que nós vamos dar topo. Complete a aproximação, esque 9 para faixa, chame torre 18.3, atente para os primeiros 90 metros da pista 1-0 impraticados. Paciente, aonde turbinas e meias ao interceptar o curso, recebeu a interferência do rádio pirata, positivo, papá? Copiado, esque 9 para papá. Obrigado, boa noite. Boa noite, isso não vai dar papá. Isso não vai papá, informe trem checado na final, vai pousar no 017. O externo vai modificar e prosseguir, se autorizado com base pela direita da 17, papá. Se autorizado, reporte final no 7, trem checado. Taxi via Juliette, Alfa e Charlie, Montes Perdão 1-0 na Charlie, Torre 183, ajuste 1-0, 1-3, tamo bom voo, boa noite. Autorizado, taxi via Juliette, Alfa, Charlie, até o ponto de espera pista 1-0, enquanto lá, chama a torre 1-9, decimal 3-0, 1-7-6-4. Puxa, acionamento, voo 601, tá no 7. 601, não vai aguardar, mas tem a posição aguardando. Tá aguardando, voo. Aí 560, complete a aproximação, aguarde transferência.